Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Recomeço. Na natureza, o processo de renovação ocorre de forma cíclica. As estações do ano se sucedem. Na gradual alternância entre frio e calor, a vida se renova. Algumas espécies vegetais sobressaem-se e vicejam em determinadas épocas do ano. Depois saem de cena e dão lugar a outras. Há animais que hibernam no inverno e apenas vivem ativamente durante o verão. Os hábitos de boa parte deles apresentam diferenças conforme a época do ano. Sempre há na natureza um certo frescor que decorre desse bailado renovador. Os homens também sentem necessidade de renovação. No princípio de um novo ano, são comuns as promessas de modificação do próprio comportamento. Surgem projetos de dietas, economias, estudos e dedicação a diversos objetivos. Tem-se aí o desejo de romper com a inércia ou com velhos hábitos nocivos. Entretanto, muitas vezes o que se fez ou não se fez, o que se calou ou o que se disse, parece irremediável. Nem sempre é fácil voltar sobre os próprios passos e refazer o passado. Padrão de comportamento mais nobre para o futuro sempre pode ser adotado. Mas algumas consequências dos atos praticados se afiguram incontornáveis. Quem não deu atenção a pais idosos e enfermos, vê-se em dificuldades para reparar a falta após a morte deles. A traição entre esposos costuma deixar tristes marcas na intimidade. Mesmo que eles permaneçam juntos, a relação pode adquirir outro jeito de ser, menos espontâneo e feliz. A calúnia que se lançou na vida do próximo dificilmente comporta total reparação. O caluniado conviverá para sempre com as suspeitas que sobre ele foram lançadas. Pais omissos que veem os filhos nos caminhos do crime ou das drogas não veem modo fácil ou eficaz de remissão. Como recuperar a confiança do amigo a quem se faltou em momento de grande dor ou necessidade? De fato, alguns atos apresentam consequências graves e inexoráveis. A leviandade de um momento pode complicar uma vida. Muitas vezes, ao refletir melhor sobre o que fez, o homem experimenta atroz arrependimento. Desejaria poder voltar sobre os próprios passos e agir com dignidade. Na velhice, quando as paixões e as ilusões diminuem, não raro surge a vontade de refazer muitas coisas. A sabedoria divina, atenta à fragilidade humana, providenciou um meio de amplo recomeço. Trata-se da reencarnação, que permite o esquecimento das faltas cometidas e sofridas. Ela tem a finalidade de viabilizar que as criaturas aprendam e se recomponham. Ofendidos e ofensores do passado renascem no mesmo ambiente familiar ou social. Mediante nova convivência, tem a oportunidade de reatar velhos laços e acertar antigas pendências. Ciente disso, valorize e trate muito bem seus familiares, vizinhos e amigos. Os que lhe parecem mais difíceis, talvez tenham sido outrora prejudicados por você, e guardem intuição do ocorrido. Aproveite toda a oportunidade de ser compreensivo, leal e bondoso. As dificuldades de hoje representam a nova oportunidade que você desejou ardentemente no passado. Não a perca. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.